Em clima de festa, o frio não presta, o importante é o calor. Reunidos à mesa, a Santa Igreja já sente o sabor. A comida é forte, é de qualquer sorte, vai te aquecer. Sua caloria produz alegria e nos faz viver. Temperatura começa a mudar. Quem estava calado sente-se impulsionado a glorificar. Temperatura do meu coração. Quebrou-se o gelo, findou o inverno, agora é verão. Está, meu irmão, a temperatura do seu coração. Será que o clima ainda é inverno ou já é verão? Jesus, nesta festa espiritual, quer te alimentar. E com fogo divino, seu Santo Espírito, sua alma quer esquentar. Temperatura